Mike Echo Delta no cruzamento da 28. Você escuta aguardando, Delta. Comando 935, obrigado, até a próxima, Delta. Manda Salvador, bom dia, com o nosso 56. Dia 360. Ali Condor 20. Roger, wait, stand by. Controlecionar 6213, decolando. Thank you. 214. Ao controle. Sinal 35, 214, boa. Controle Salvador, 8254. Serra 282, Serra, vou voltar, cara. Boa do Porto da Foz. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar. No máximo 20 milhas, mantendo 1 a 1.000 pés. Thank you. Silverstone, Rio Bom, 997, passando o controle, muito obrigado. Boa noite, 67, na rua. 360, 67. Poderia voar eleva? Obrigado, meu Deus.